Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 277, a última desta temporada, uma vez que durante o mês de agosto iremos transmitir algumas reposições de que marcaram este último ano de Livros com Rumo. Para fecharmos esta temporada, António, temos mais um grande convidado. Nem mais. Esta semana temos um grande convidado, uma grande entrevista e um grande especialista à volta da obra do grande poeta, um dos grandes poetas da poesia portuguesa, Fernando Pessoa. O convidado desta noite é Jerónimo Pizarro, um colombiano que se apaixonou, de facto, de uma forma quase definitiva, rigorosa, atenta, pela obra do grande poeta modernista do início do século XX português, que influenciou de tal maneira tudo aquilo que foi escrito a posteriori, que realmente abordar e pensar, escrever, refletir um pouco sobre o que é a poesia portuguesa, é obrigatório realmente abordar a figura de Fernando Pessoa. Jerónimo Pizarro vem cá exatamente falar sobre isso. Estão a ser reeditadas na Ática as obras desse baú inesgotável e insondável que é a Arca de Fernando Pessoa. O pretexto, de facto, foi a prosa de Álvaro de Campos, uma organização de Jerónimo Pizarro, mas o estudioso, o investigador, tem muito mais do que isso, desde obras à volta do livro de Desassossego do Fernando Pessoa, O Guardador de Papéis, por exemplo, e de facto para aqueles que se interessam realmente pela obra, pela figura, pelo homem, pelo trabalho, pela maneira de pensar do grande poeta português, temos aqui esta noite de facto um convidado onde procurará, entre outros assuntos, abordar e esclarecer um pouco o que era o universo e a cosmovisão do grande poeta português. Como estamos a chegar às férias, boas férias, realmente para quem tem direito a elas e irá usufruí-las, e mais do que isso, melhores leituras. Jerónimo Pizarro é professor da Universidade dos Andes, titular da Cátedra de Estudos Portugueses do Instituto Camões na Colômbia e doutor pelas universidades de Harvard e de Lisboa em Literaturas Hispânicas e Linguística Portuguesa. Investigador pessoano, faz parte da equipa responsável pela edição crítica da obra do poeta. No âmbito dessa edição, contribuiu com 8 volumes publicados pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Em 2010, preparou a edição da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, juntamente com Patrício Ferrari e António Cardiello, equipa também responsável pela digitalização desse acervo. Atualmente, Jerónimo Pizarro é o coordenador de 2 novas séries da Ática, a primeira intitulada Fernando Pessoa Obras e a segunda, Fernando Pessoa, Ensaística. Boa noite, Jerónimo Pizarro. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. O porquê deste seu trabalho como investigador à volta do grande poeta, pelo menos daquele autor, pode considerar-se aberto ao espírito do modernismo que no início do século XX fazia o seu aparecimento com um grande estrondo na Europa e depois por tabela, ou pelo menos por um efeito de espelho em Portugal? Muito boa noite, obrigado pelo convite. O trabalho com Fernando Pessoa começa praticamente em 2003, é um momento chave, mais importante. Já tinha lido Pessoa, já conhecia Pessoa, mas em 2003 conhecer o espólio foi o momento de começar a trabalhar sistematicamente com os papéis. E foi mencionado Pessoa enquanto poeta, estamos a tentar paralelamente mostrar Pessoa enquanto prosador. Mais e mais eu tento desautomatizar o discurso e não pensar apenas Fernando Pessoa enquanto poeta. Foi sempre publicado enquanto poeta, a Ática começou a publicar Pessoa poeta e outras editoras. Estamos a tentar mais e mais apresentar a prosa, porque Pessoa terá sido mais prosador do que poeta, mesmo estando uma parte muito grande da poesia inédita. há cálculos que indicam que o 70% da poesia inglesa estará inédita, falta toda a poesia não datada. E o trabalho com Fernando Pessoa foi a partir do momento em que, tendo já lido muitos dos livros que estão no mercado, muitos dos livros que todos nós conhecemos, comecei a perceber com outras pessoas que o espólio era de uma riqueza tal que o que já era conhecido, o que nós estávamos acostumados a ler, a conhecer, era uma parte muito pequena, era quase a ponta do iceberg. Uhum. Uma ponta do iceberg que podia ter muitos, muitos livros, que até podia criar a sensação de pessoas já ter crescido tanto, que tinha uma dimensão tão grande, que nós até ficávamos pequenos, mas que mesmo com essa sensação de termos um objeto muito grande perante o qual nós ficávamos diminuídos, o que nós conhecíamos era muito pouco. Então, o trabalho com Fernando Pessoa e a consequência do conhecimento do espólio, dos 30 mil documentos que constituem o espólio, e de ter a noção que, bom, até podemos querer sonhar com umas obras completas, mas nós próprios ainda, já foram feitas 3, 4 tentativas de obras completas, mas estamos só no projeto de tentar criar alguma coisa parecida a umas obras que o próprio Fernando Pessoa não chegou a construir. Uhum. Uma das questões que se levanta, e vamos tentar aqui fazer um pouco o levantamento diacrónico ao trabalho sobre a obra do Fernando Pessoa, é um pouco mais ou menos neste sentido. Há o trabalho feito por Maria Aliette Galhós, uma edição da Nova Fronteira, depois há o trabalho feito por Jacinto Prado Coelho, há todo um trabalho feito até inicialmente com a famosa biografia Vida e Obra de Fernando Pessoa, escrita por João Gaspar Simões. Depois há todo o trabalho feito por Jorge Sena, com Heteronímia e Companhia, Fernando Pessoa, Heteronímia e Companhia, e até as abordagens ensaísticas a partir da vivência, ou pelo menos do universo da cosmovisão pessoana, feita por Eduardo Lourenço. Tudo isto são sempre sinais erráticos, ou pelo menos aquele sensacionismo que era típico também do próprio Pessoa, que provocava no leitor aquele que depois iria ter a vontade de sistematizar a obra, mas depois encontrava-se perante o gigantismo, ou pelo menos até a própria caoticidade que a obra pessoana tem, isto por um lado, e por outro lado também a imensidão do trabalho da escrita de Pessoa. Já lá haremos a casos particulares, mas é um pouco estas as balizas que o trabalho de Fernando Pessoa obrigou a uma reformulação constante dos estudiosos sobre a obra, para nos dar essa sensação de que, em termos definitivos, Fernando Pessoa ainda não existe. É um pouco esta a ideia. Pois, eu tenho andado a brincar muito de um título de um livro que está para sair com a ideia da existência da pessoa e de pensarmos se pessoa existe, não existe. E há muitos motivos para termos dúvidas, não apenas nós, o próprio Pessoa já esteve relativamente à sua existência. A minha sensação é que são muitos, muitos os estudos que foram feitos a culminar com Eduardo Lourenço, e não só, depois do José Gil, do Augusto Seabra, sim. E há outros nomes. E estamos, claro, numa altura de podermos esperar novos estudos, de precisarmos de novos estudos. A parte editorial tem crescido muito, uhum. Estão-se a publicar facilmente 3, 4, 5 livros de pessoa por ano, e pelo menos 2 com inéditos e com grande interesse. Pessoa está a publicar muito mais do que alguns autores vivos. Está a ser difícil acompanhar o ritmo das publicações, mesmo para as pessoas que estamos dentro da publicação das obras. É muito difícil estar a ler tantos livros de Fernando Pessoa, tantos ensaios. E há uma certa necessidade de não apenas estarmos a publicar mais e mais coisas, mas de estarmos a pensar no que é publicado. E uma das minhas esperanças é que, depois da exclusividade de direitos que termina em 2006, e numa altura em que publicar pessoa já é uma questão aberta e estamos a portas de termos pessoa completamente em versão digital, online, a digitalização do espólio já foi concluída. Quem for à Biblioteca Nacional de Portugal já pode consultar o espólio de Fernando Pessoa na sua totalidade em versão digital. Falta passar isso para a internet. E numa altura em que poderemos ter acesso aos 30 mil documentos, em que há um universo em expansão que continua a ser caótico, que continua a ser imenso, e a esperança de serem muitos mais os estudos críticos sobre Fernando Pessoa. E o projeto que temos com algumas pessoas é duplo. É um projeto de edição, sim, de continuar a publicar essas arcas sem fundo, mas para além de estarmos a publicar inéditos, que não é a única questão importante, estarmos a ter mais e mais ensaios críticos de diferentes pessoas e mostrarmos que a edição é acompanhada pela interpretação e que os problemas de crítica textuais estão a convidar aos críticos literários a pensarem mais e mais no Pessoa. E até tentarmos mostrar que o caso de Pessoa é um caso que obriga a pensar a filologia junto com a tradição literária mais interpretativa, que nem sempre acompanha o trabalho filológico. E Fernando Pessoa deixou todos os problemas possíveis, quer para os filólogos, quer para os críticos literários, e um diálogo que está em falta e que Fernando Pessoa só vai motivar mais e mais. Então, uma das questões que se levanta também, assim, um pouco à volta da figura de Fernando Pessoa, é aquela necessidade, já lá iremos discutir e abordar um pouco caso a caso, é um pouco esta ideia. Provavelmente o Fernando Pessoa é o autor, aquele que tem avant la lettre, a noção e a consciência do desdobramento da personalidade, ou pelo menos de um eu sensível. Até aí havia espalhada e espraiada por vários contornos dos poemas que alguns poetas fizeram anteriormente, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, até depois poetas alguns, por exemplo, António Machado também o tenta fazer dentro do domínio da poesia em língua espanhola, mas Fernando Pessoa é aquele que tem a noção mais ou menos aguda de que a possibilidade do dizer poético só é possível na sua absolutização, ou pelo menos na sua projeção máxima, na criação que depois acaba por aparecer no poema, dando saída ou libertando os vários eus que existem dentro do criador. É um pouco esta a ideia que se pode perceber da complexidade, ou pelo menos desta estruturação imensa que era o eu poético pessoano. O curioso é que eu acho que ainda temos que revisitar este eu poético. Foi muito dividido em muitas figuras, mas ainda nós não percebemos completamente quantas figuras é que foram. Ainda não temos uma contagem certa e uma contagem que não poderá ter um número certo. Não temos como classificar, explicar a categoria de muitas destas figuras de sonho. Sabemos que há três heterônimos principais, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, mas a própria palavra heterônimo, em oposição ao ortônimo, é uma criação tardia, mais ou menos de 28, com a tábua bibliográfica. E Fernando Pessoa primeiro cria as três figuras, só mais tarde a maneira de classificar e de dar um nome às três figuras. E podemos ter 40, 50, 60 figuras com uma obra mais ou menos extensa, mínima, grande, e ainda teremos que tentar indicar se é que isso é heterônimo ou semi-heterônimo. E não temos ainda nem sequer propriamente as categorias, e é muito difícil estar a categorizar o que são. Eu gosto muito da designação figuras de sonho. É quase tentar fazer uma gradação dos sonhos. Então, perceber o que acontece com a pessoa em termos imaginários é muito, muito complexo. Acompanha muitos dos seus contemporâneos, o Antônio Machado, o Ezra Pound e muitos outros, até o Cavafis. Mas sabemos que foi ainda mais múltiplo do que eles, é muito mais como o Fernando Pessoa queria um dramaturgo. Eu posso pensar no Pirandello, pelo menos um dramaturgo costuma ter muitas personagens e essa é a sua vida. E o Fernando Pessoa fez de dramatis personale de personagens de um drama muitíssimas. E nesse sentido é quase um dramaturgo e foi a proposta que o próprio Fernando Pessoa fez e que eu acho que ainda faz todo sentido. Sempre das travas que serve para este tipo de discussão é a célebre carta que Fernando Pessoa escreve a Adolfo Casais Monteiro. Essa carta é quase que o sinal de partida para depois todas as abordagens que se vão fazer, e todos os estudos, independentemente dando um pouco a tendência para desvalorizar o trabalho de Gaspar Simões, um pouco à volta daquilo que era o drama em pessoa do Fernando Pessoa, essa carta é, pelo menos, a tentativa de justificar, se quisermos, agora a nossa interpretação, que Fernando Pessoa encontra perante um homem que também percebeu exatamente qual era o drama poético que existia por detrás daquela escrita feita por Fernando Pessoa. É um pouco este o primeiro passo lúcido que o próprio criador tem sobre o seu trabalho quando ele diz que é um drama em gente aquilo que ele está, que construiu, pelo menos até quando Casais Monteiro lhe pergunta exatamente, que também é um dos homens que estuda o Fernando Pessoa. É um pouco a partir daqui que se pode estabelecer a abertura em leque de tudo aquilo que foi depois a abordagem a Fernando Pessoa. Pois, o primeiro é que os diretores da Presença, a revista Presença, têm e terão sempre o mérito de terem redescoberto Pessoa na altura certa. Gaspar Simões faz o primeiro estudo, e se não for pelas cartas, pela correspondência com o Adolfo Casais Monteiro, hoje teríamos um conhecimento menos completo de Fernando Pessoa. E esta carta de 35, esta célebre carta que é conhecida como Sobre a Gênesis dos Heterônimos depois de Jorge de Sena, é praticamente um testemunho literário. Fernando Pessoa foi muito consciente, até podia estar a ser consciente de que estava perto do ano da sua morte, que estava no ano da sua morte, e sabia perfeitamente que estava a escrever uma carta que era mais do que uma troca de informações, era mais do que uma resposta necessária, Era o obrigatória. seu testamento Era o poético seu ao fim. testamento e tinha que deixar um testamento muito sério, muito compacto, muito meditado. E é como se, a certo ponto, o Fernando Pessoa começa a escrever essa carta, se não na década de 10, pelo menos a partir de 28, 29, 30, na altura em que começa a classificar, a organizar as suas obras. E Fernando Pessoa escreve a carta em 35, em janeiro de 35, mas mentalmente começa a escrever essa carta, esse testamento, 5, 6 anos antes. Antes. E certos pormenores da carta são muito anteriores. Explicações partindo da histeria, da neurastenia e classificações de patologias mentais do século anterior. Pessoa classifica-se a si próprio como histeroneurastênico já em 1907, mais ou menos, e portanto está a aproveitar autointerpretações de si próprio 30 anos mais tarde na carta Casais Monteiro de 35. E é uma carta muito mais meditada do que parece. Parte da ficção da carta é o Pessoa escrever, que é uma carta espontânea que escreveu de maneira muito, muito rápida e com a necessidade de uma escrita veloz. Não é, quer dizer, mesmo que a tivesse escrito de jacto, começou a preparar mentalmente essa Mental, carta intelectualmente e ele. intelectualmente a carta muitos anos antes. E mesmo começou a acertar, digamos, a data certa do dia triunfal, muito antes. E nós hoje sabemos que é uma ficção poética, que há muita informação que não é exatamente verídica, nem tinha que o ser, e que essa carta que hoje lemos como um testamento tem que ser lida como um testamento poético, com a sua verdade poética e com a sua legitimidade poética, tendo sempre presente que é uma carta que terá sido escrita num dia, dois, da qual deixa cópia, da qual proíbe o Casais Monteiro de publicar uma parte dos parágrafos finais na Presença. Já estava a imaginar que ia ser uma carta publicada, porque é uma carta de uma pessoa. Nós já sabemos que o Fernando Pessoa era um ser hiper consciente. Não podíamos esperar que esta carta fosse menos. Um dos estudos que normalmente também é hoje não tão valorizado quanto isso, mas pelo menos costuma-se chamar também para este tipo de discussões, é o trabalho do professor Jacinto Prado Coelho, A Diversidade de Fernando Pessoa. Até que ponto é que, pela primeira vez, provavelmente, depois existirão outras abordagens que poderemos também falar já a seguir, é um pouco esta questão. Até que ponto é que o professor Jacinto Prado Coelho percebeu que aquele drama só poderia existir como não drama a partir do momento em que Fernando Pessoa consegue projetar naquele leque de três heterónimos e um ortónimo a sua produção poética. Quer dizer, este homem, este sujeito criador poético, só tinha essa questão da hiper-consciencialização do seu trabalho poético a partir do momento em que conseguia estabelecer campos, barreiras precisas, em que esta sensibilidade poética poderia só fazer sentido dentro daquele campo filológico, daquele campo lexical, daquele campo poético que ele construiu para Alberto Caeiro, Ricardo Reis e o próprio Álvaro de Campos, a partir destas noções que é a interiorização que o professor Prado Coelho faz da mente de Fernando Pessoa quando estava no exercício do seu processo de criação poética. A certo ponto, Fernando Pessoa aperfeiçoou o que quase tornou em sistema já com Caeiro, Reis e Campos. E a interpretação do Prado Coelho é correta. Há alguma coisa muito, muito importante em 14, quando aparecem os três heterônimos, é o que Fernando Pessoa denomina triunfal. E se antes de 1914 há muitas, muitas, muitas personagens, depois de 1914 são poucas. Concentra-se. Se antes de 1914 o inglês e o português estão praticamente 50-50 presentes na obra de Pessoa, depois de 1914 é mais e mais o português. Se antes de 1914 há muitas figuras inglesas, depois de 14 já não há. E em termos de multiplicação de Pessoa, depois de 1914, não é que se multiplique menos, é que se multiplica através de figuras principais e não através de muitas figuras menores. Então, já há a tentativa de criar o que mais tarde será uma espécie de discussão em família, de polêmicas entre as figuras principais, da necessidade de ter um palco em que não sejam 200 mais 3, 4, que comecem a criar um sistema, um diálogo, uma espécie de diálogo socrático, e com a figura do tão simbólica do Alberto Caeiro no centro. E, portanto, sim, as figuras principais acabam por criar um drama já muito mais coeso e que faz muito mais sentido a partir de 14. E quando Fernando Pessoa visualiza que finalmente conseguiu criar um drama do qual já é muito mais senhor em termos da multiplicidade desse drama, a partir de aí começa simplesmente a aperfeiçoar o que, de certa forma, andou a preparar antes de 14, durante anos. As primeiras personagens criadas na África do Sul serão de 1902, 3, 4, e, portanto, Fernando Pessoa começa a multiplicar-se com jogos que parecem de crianças, mas já são muito sofisticados, 10, 12, 14 anos antes de criar o que mais tarde vai denominar heterônimo. Armo para a guarda carregada de mostarda. Armo para a lolé carregada de café. Armo para a nalgaço carregada de bagaço. Armo para a viana carregada de banana. Arborro para Lisboa carregado com os restos mortais do Fernando Pessoa e mais os seus 30 heterónimos. Nem vão caber no Jerónimo. Na carroça dos poetas chega solta a poesia. Eu vou dentro recitar um poema da minha autoria. Meu amor, eu gosto tanto da forma como tu gostas. Por favor, anda a buscar as tuas unhas às minhas costas. Uma das questões que, e podemos agora também falar deste livro, A Prosa de Álvaro de Campos, é dito, pelo menos no estudo, ou pelo menos no prefácio inicial a esta obra, que há uma tentativa de aproximação entre fixar estes textos, como prosa de Fernando Pessoa, a uma dinâmica que falou, que é a questão do livro como contraponto ao livro do Desassossego de Bernardo Soares. Até que ponto é que esta multiplicidade de campos, esta multiplicidade de interesses, estas multiabordagens feitas por Fernando Pessoa, por um lado, era necessária quase como a maturação e a reflexão intensa do livro Desassossego, de Bernardo Soares, e, por outro lado, esta multiplicidade preocupativa de Álvaro de Campos em relação à realidade é o lado mais, vamos lá, interventivo, o lado mais intelectual de Pessoa, que também faz adivinhar um pouco o intelectual dos anos 70 e 80, que é aquele que nós temos, mais ou menos, não o intelectual orgânico, mas o homem que, de qualquer forma, reflete sobre a realidade exterior a si. Pois, eu não tinha pensado, mas agora ouvir isto, eu posso imaginar Álvaro de Campos quase com a geração surrealista portuguesa. E Álvaro de Campos é das figuras de Pessoa mais interventiva, até e claramente mais intrometida. E, portanto, é um aspecto que não está em Bernardo Soares pelo contrário, o livro de Sossego é quase o elogio, é a antologia, bom, do Sossego, mas da inação, do importante que é estar inactivo. E o Álvaro de Campos mesmo, que não trabalhasse, que achasse que era importante ter outro tipo de inactividade, Álvaro de Campos é a personagem através da qual Fernando Pessoa está a lembrar constantemente, que fez muitos, muitos textos de intervenção, que participou muito mais do que nós imaginamos da vida cultural, política, social portuguesa e não só mundial. E através de Campos que temos constantemente Pessoa mais interventivo e até poderia ter sido muito mais. Há muitos momentos em que eu suspeito que há textos que não chegaram a ser de Álvaro de Campos, mas que estavam a caminho de Álvaro de Campos, e é simplesmente pelo carácter interventivo que tinham e porque, quando atingiam um certo grau de intervenção polêmica, o mais provável é que Fernando Pessoa se atribuísse a Campos, que era a figura que tinha guardada para quando tinha que enviar alguma coisa de muito explosivo. Uma das coisas que também nestes textos, nesta prosa, aparece é também a definição dos campos poéticos, como já falámos anteriormente, mas depois onde ele estabelece realmente qual é o dia do nascimento de Álvaro de Campos, as profissões, o engenheiro, o ter ido para a Escócia, o ter frequentado, o ter estado no Oriente, que dá origem depois, mais tarde, ao opiário, e depois Ricardo Reis, educado e ensinado por os jesuítas, aprende latim com um tio, padre ou um primo, latim e grego. Esta necessidade de ser a minúcia, a precisão, o rigor, tem a ver exatamente para dizer isto advém exatamente deste eu criador que sou eu. É um pouco isto, porque o efeito que provoca pode ser um efeito de turbilhão e de confusão, um magma indefinível que depois no leitor provoca alguma hesitação e o caráter dúbio do processo de criação poética. E não é. Eu acho que eu senti Fernando Pessoa tão consciente do que ele era, em termos de ser autor, tinha uma biografia, tinha nascido em tal cidade, tinha tido a sua escolaridade em tal colônia inglesa, e Fernando Pessoa foi tão consciente do que era, não apenas enquanto pessoa, mas enquanto autor, que transporta para os heterônimos todas as características que nós hoje, em termos teóricos, percebemos melhor, que definem e ajudam a contribuem para a definição de autor. E, portanto, as biografias e até os horóscopos e as cartas astrológicas dos heterônimos são um testemunho, o maior testemunho que nós temos de serem figuras que acompanharam durante muitos anos Fernando Pessoa. E de o terem acompanhado tanto tempo, o Fernando Pessoa sentiu a necessidade de as tornar ainda mais existentes, e para as tornar ainda mais existentes, na altura em que começou a querer publicar isso como conjunto, portanto, não há uma definição muito clara do que é Campos ainda no Orfeu. Nós não sabemos muito o que é Caeiro, o que é Ricardo Reis na Atena. Mas a partir de 28, quando quer começar a publicar Caeiro, Reis e Campos num conjunto de obras e dentro de um diálogo em família, começa a precisar Fernando Pessoa de tornar essas figuras ainda mais reais. E tem que começar então a imaginar a sua vida, a sua biografia, a hora de nascença, o local de nascimento O processo cultural e um de processo crescimento cultural cultural até educativo. de diversificação, no sentido de uma pessoa vai para o Brasil, a outra costuma estar em Newcastle, a outra será mais do Campo. campo, há uma que está com uma referência cultural a Tavira, e começa a uma figura que designo de fogo, a uma figura que designo de terra, e as quatro figuras, incluindo Pessoa, começam a Interagem. abranger e a interagir no panorama cultural português. Uma das coisas que se percebe, ou pelo menos tenta-se perceber, e este é o lado mais prosaico da questão, o porquê de Álvaro de Campos se envolver em discussões. É aquele que, ao contrário daquilo que faria supor, até a própria estrutura psicológica do poeta ortónimo Fernando Pessoa, reservado, tímido o suficiente, hesitante, hipocondríaco no limite, até que ponto é que este Álvaro de Campos aparece, dizíamos há um bocado off-record, o lado mais diabólico de Pessoa, o manipulador, o homem que sente ao fim e ao resto a necessidade de transformar as consciências de um país tão atávico e tão sem conserto, que provavelmente era a sensação que lhe provocava no seu deambular, qual nefelibata pela cidade de Lisboa. Eu imagino que a pessoa teve uma educação teve muito inglesa e liberal, então uma educação que permitia ser muito liberal no pensamento, interagir nas discussões todas, querer abrir o que for polémico para o debate imediatamente. É só que na sua própria vida, ao mesmo tempo, e é parte, em certos casos, desse tipo de educação inglesa, era de um caráter muito contido. Mas mesmo sendo muito contido, eu posso imaginar o Fernando Pessoa ser muito formal, e o que sempre imaginamos, sempre vamos estar a ver o Fernando Pessoa com o fato, Distante, com fato. distante, com o fato, com o poema de 35 em que diz que para ter um quintal na casa, mas não poder ver dentro da casa, e só por certos pormenores, imaginar o Fausto da casa, mas só pelos pormenores, mas não por podermos ter uma vista direta do Fausto e da grandeza que seria interior. Então temos um Fernando Pessoa muito, muito contido, muito interior, mas com uma grande necessidade de sair de si próprio, porque é quase um paradoxo ter uma pessoa que se está a desdobrar continuamente, mas que é introvertida, que está a explodir para fora e para dentro ao mesmo tempo, esta parte quase entre a depressão e a não depressão. E portanto, numa pessoa que tinha altos e baixos, que estava constantemente a entrar e a sair de si próprio, mesmo que houvesse uma tendência para ser mais contido, havia uma grande necessidade de explodir. Uma das coisas que tem, por exemplo, neste conjunto de textos é as reflexões dele, por exemplo, à volta da metafísica. O que é isso? O caráter nacional do português, a disciplina que ele acha que os portugueses são excessivamente organizados, o que é completamente uma simpatia por parte de pessoa em relação aos portugueses. Mas mais importante do que isto é as reflexões, ou pelo menos a teorização que Fernando Pessoa faz sobre a nova poesia portuguesa. Esse lado mais lúcido, percebendo que realmente quando ele depois sai a campo para defender, por exemplo, António Boto, quando ele ataca os estudantes, por exemplo, dizer que o papel dos estudantes é estudar, se interessam por isto ou por aquilo, portanto, todos estes pontos e estes sinais refletem e ele percebe que realmente os grandes poetas serão Mário de Sá Carneiro, por exemplo, tem a noção disso, mas quando ele estabelece estas barreiras do campo poético, já é provavelmente a discernir e a, pelo menos, a afirmar a valorização ou a autovalorização que ele faz para a sua própria produção poética. Não nos esqueçamos que Fernando Pessoa estabelece nas Tábuas Astrológicas que a existência do Super Camões, por exemplo. Há todos estes sinais que, quando ele faz digressões teóricas à volta deste tipo de realidades, é exatamente para colocar no centro esta figura que é, a partir até da prosa de Álvaro de Campos, exatamente o próprio Fernando Pessoa. Isso é que parece uma questão quase matemática. Ao mesmo tempo que na revista Águia está a estudar psicológica, sociologicamente, a nova poesia portuguesa, espera o final do texto, quase como o final do raciocínio, para indicar, bom, já estudamos a nova poesia portuguesa, mas temos ainda que anunciar a vinda de um Super Camões, e o Super Camões, o Super Camões, era o próprio Fernando Pessoa. A mensagem pode ser lida como o anúncio da vinda cultural desse Super Camões, e novamente Fernando Pessoa. A questão com o Álvaro de Campos é mais percebermos até que ponto. Eu acho que Fernando Pessoa estava muito sozinho na sua geração. Não encontrou outros grandes escritores depois da morte de Sá Carneiro, de um certo afastamento de Almada Negreiros, que nem sempre esteve em Portugal em certos momentos, e que foi mais companheiro da geração do Orfeu. O relacionamento com António Boto, que ainda terá que ser reconstruído e destruído muito mais. Amigos dos quais só estamos a conhecer alguma coisa mais aprofundada agora, como da Cunha Dias. Uhum. Dos amigos do Fernando Pessoa que terão sido, por exemplo, poucos. Armando Couto Rodrigues, ele também, mas era à distância, não é? À distância, porque depois vai para os Açores. Açores. Temos ainda que saber muito mais dos amigos de Fernando Pessoa, não terão sido muitos, não terão sido as grandes figuras, eu acho que Fernando Pessoa fugiu muito das grandes figuras que hoje até tendemos a relativizar. Uhum. E fugiu dos encontros mais assíduos com o Gaspar Simões, que mais tarde ia ser um das grandes referências críticas de Portugal. Fugiu dos encontros com os outros diretores da presença e com a geração mais nova. E tentou evitar o encontro com o Aleister Crowley em 30, em Lisboa, só que o Aleister Crowley praticamente apareceu e mandou-se um telegrama e já não conseguia evitar o encontro que tinha tentado adiar. E no plano da imaginação, Fernando Pessoa podia querer encontrar grandes personalidades. No momento em que as tinha que encontrar, se tivesse tido maneira de fugir, fugia. Fugia, como é que E Álvaro de Campos, o que seria interessante é tentar perceber até que ponto encontra ou não encontra uma tradição por trás de si, e até que ponto Fernando Pessoa tentou ou não tentou criar uma tradição literária para cada uma das figuras que estava a inventar. Há um momento em que diz que em Portugal o único interessante é a paisagem e o Orfeu. Uhum. Isto na altura da revista Orfeu, 1914, 15. Até que ponto nos anos 20, nos anos 30, Fernando Pessoa continua a sentir que o único que há é o próprio Fernando Pessoa, que era o Orfeu e a paisagem, ou se está a reconhecer muito mais no seu entorno cultural. Uma das coisas também que se percebe aqui é que Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, no caso, tem consciência que, e coloca-se também nesta tríade, ou neste triângulo poético, como o centro deste funcionamento. Existe a poesia de Walt Whitman, que ele valoriza, existe uma poesia mais sensacional, ou pelo menos mais dos sentidos, mais, vamos lá, mais pujante do corpo. Depois existe a poesia de Alberto Caeiro e depois a Ode Triunfal e a Ode Marítima. É este o mundo, este o universo, que ao fim e ao resto pode ser concentrado todo o trabalho poético de Fernando Pessoa, no caso de Alberto Caeiro e de Álvaro de Campos, redimensionando, ou pelo menos revalorizando, todo o seu processo de criação. Isto a pensar mais no Alberto Caeiro. Nem mais. E no Walt Whitman. Não sei até que ponto. Quer dizer, o Álvaro de Campos, se pensarmos no Álvaro de Campos, seria a maneira de começarmos a estudar ainda mais a presença do Whitman, não apenas no Caeiro, mas no Campos. Mas o interessante, se pensarmos agora, não apenas a poesia, mas a prosa, é que a maior parte da prosa de Álvaro de Campos é posterior a 1927. Então, quando pensamos a presença de Whitman, e já foi muito estudada no caso de Fernando Pessoa, ainda estamos no Fernando Pessoa do tempo e da geração do Orfeu. E o que eu acho que ainda temos que, para complementar o retrato, é irmos ao prosador, ao livro de Sossego, ao Campos, a muita prosa política, muita prosa sobre esoterismo, e as referências culturais, literárias, políticas do Fernando Pessoa são muito mais abundantes. No caso do livro de Sossego, temos ainda a tentativa de resgatar o padre Antônio Vieira junto com o Paul Verlaine. Uhum. E até fora do domínio dos Estados Unidos, Fernando Pessoa resgata 2, 3 autores americanos, mas é muito mais na fase de 1910. Uhum. Nos anos 20, 30, seria interessante pensar até que ponto não é muito mais um escritor que está a resgatar uma tradição francesa que inicialmente parecia rejeitar, e uma tradição portuguesa, a começar, e sempre, pelo padre António Vieira, que muito mais do que Camões, uhum, pelo qual nunca faz um elogio parecido que faz do padre António Vieira, e até que ponto não está a tentar ser o escritor que deixa uma figura tão importante quanto o Vieira, e um escritor que deixa uma obra e uma escrita e uma prosa tão importante quanto foi a do padre António Vieira. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Este projeto editorial é para continuar, evidentemente. Para além desta sistematização que aparece aqui em texto, nestas edições da Ática, recuperando um pouco as edições feitas nos anos 60 por esta mesma editora, o Jerónimo Pizarro pode-nos adiantar quais serão os próximos lançamentos a caber aqui dentro deste projeto sustentado pelo Grupo Babel? Nunca costumei adiantar muitas coisas do trabalho, houve sempre um grande secretismo. Estão a ser pensados muitos livros e num plano geral vamos tentar resgatar o capital editorial da Ática. Isso quer dizer que o que já foi publicado gradualmente vai sair em moldes diferentes, os títulos podem mudar, mas temos que resgatar, aumentar, completar o que a Ática começou a publicar com a poesia em 42, 44 e com a prosa em 66, com as páginas íntimas. E acompanhar, que já tinha dito, da parte do ensaio, do que eu posso anunciar, pelo menos um livro de ensaios meu para sair ainda este ano, e um livro de ensaios do professor Jorge Monteiro para sair ainda este ano. Uhum. E da parte dos ensaios e do pensamento sobre a obra do Fernando Pessoa, há 3, 4 livros que já estão praticamente preparados. Da parte da edição ainda vamos manter um grande secretismo, foi a única maneira que encontramos a partir de um certo momento de trabalhar com Fernando Pessoa. E não só para criar uma certa expectativa que nunca foi o que quisemos com outras pessoas que estão a acompanhar o projeto, mas simplesmente para proteger o que são as novidades. E não há nenhum tipo de fetichismo pelos inéditos do Pessoa. Todos os dias estamos a trabalhar com inéditos, sabemos o número de inéditos que há. Se quiséssemos, publicávamos um inédito diário e podíamos ter uma coluna de jornal extra publicar inéditos todos os dias. Mas estamos, pelo menos, a proteger áreas que ainda não foram trabalhadas e que, a partir do momento em que aparecem, são uma surpresa. E assim fechamos mais uma edição de Livros com Roma. Este foi o programa número 277. Hoje estivemos à conversa com o investigador da obra de Fernando Pessoa, Jerónimo Pizarro. Despedimos-nos com a promessa de regresso apenas no mês de setembro. Durante o mês de agosto fazemos uma pausa. Regressamos às emissões originais no dia 6 de setembro, aqui na antena da Universitária. Tenha uma boa noite e, se for o caso, boas férias. Je m'alloue dedans. Comme des larmes.